Menina parte, levando o Consolador prometido a tantos corações, a imortalidade da alma, mudando a concepção da vida das pessoas, o estudo das obras de Allan Kardec. Porque com o estudo, nós vamos ampliar a nossa consciência e vamos perceber, por exemplo, que tragédias coletivas, como recentemente aconteceu no aeroporto de Congonhas, nós encontraremos respostas no Livro dos Espíritos, nas Leis Morais, na Lei de Destruição e tantos outros livros da doutrina espírita. Então, o estudo vai nos facilitar compreender o universo, compreender que isso aqui é um mundo de provas e expiações. Estamos aqui todos para sermos consertados. Estamos aqui todos doentes. Estamos aqui todos em uma escola, em um aprendizado, em um presídio. Uma vez eu fui falar em uma casa espírita que atende soropositivos, pacientes com HIV. E naquele dia eles estavam extremamente abatidos e nós estávamos falando para eles sobre Bezerra de Menezes. E eu lhes falei ao final: meus amigos, vocês não são os únicos doentes, não. Porque se nós temos os doentes da vista, da cegueira, nós temos os cegos do orgulho. Nós estamos aqui todos para sermos consertados. Se nós temos os paralíticos das pernas, nós temos aqueles incapazes de dar um passo na direção do seu semelhante que está sofrendo, que está em aflição. Se nós temos os surdos dos ouvidos, nós temos também os surdos que não escutam o apelo de um familiar seu sofrendo de depressão, de um problema grave, e não dá sequer um telefonema para ele, para consolar-lhe, evitando o suicídio. E a depressão é muito grave, meus amigos. A depressão vai estar por trás de várias doenças. Lamartine Pagliano Júnior nos diz que ela pode estar por trás até da enxaqueca. E um dia eu cheguei para minha mãe, que é levemente depressiva: mamãe, a senhora não sofre de enxaqueca, não. A senhora tem depressão e ela se manifesta também através da enxaqueca. Vejam que os médicos de hoje, o que é que fazem para tratamento de enxaqueca? Dão antidepressivos, com excelentes resultados. Alergia no corpo sem explicação. A pessoa vai dormir, acorda completamente rígida. Pode estar sofrendo de depressão. Crianças costumeiramente irritadas podem estar sofrendo de depressão e os pais não sabem, com risco inclusive de cometerem suicídio, como eu quase cometi na minha infância, com 11 anos de idade. Vamos ver a depressão por trás de doenças graves como o alcoolismo e o uso de drogas. E por isso, Adhemar Novais nos diz que não adianta nada mandar um jovem, um alcoólatra, para uma clínica de desintoxicação, se nós não descobrimos qual é o vazio interior que aquela droga, que aquela bebida está preenchendo. E muitas vezes esse vazio é uma severa depressão. Um conflito afetivo, um problema com os pais, problemas da sexualidade, uma timidez exacerbada, necessitando um tratamento especializado. Então, é muito importante termos essa consciência. Porque eu tive a má experiência nesta encarnação de conhecer um jovem de apenas 25 anos de idade. Frequentava o meu lar. Era o melhor amigo do meu irmão do meio. Casou-se com somente 3 meses de casado, pegou um revólver e tirou sua própria vida. Frequentava minha casa, meus amigos. E nós jamais percebemos que ele estivesse sofrendo de depressão. Então, nada de banalizar, porque só sabe o que é depressão quem já passou por ela. Só sabe quem já. Não adianta explicar. Só sabe quem já passou. Então, respeitemos com esse agravante de que tem criança se suicidando. E a depressão é a maior causa do suicídio. E aqui em Brasília, infelizmente, há muitas pessoas com depressão. Então, nós temos um dever de estudar esse assunto em profundidade para auxiliar nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de